quando avistar, vai propor o cancelamento aqui. Gente. Cancelamento posição no 7 Whiskey Uniforme. Gente, Whiskey Uniforme, plano modificado, uns 4-5, autorizado a gerar base pela direita para 1-7. E autorizado base direita 1-7 Whiskey Uniforme. Informes avistados, pouso autorizado no 7-0-0-0-99. Ele pousou no 7, o Whiskey Uniforme, embaixo, já checado. Voo 1896, compra de aproximação, torre 18.95. 1895, voo 1896, obrigado, até já. Até. Skank Uniforme, Solo 48, qual o pátio? O Skank Uniforme autorizado, o deck track, pátio 5, vai ingressar na primeira esquerda na papá. Salvador, boa noite, voo 1896. 1896, boa noite. Pouso autorizado 1-0, vento 090 graus, 1-3, nossa. Inclusive, pouso, pista 1-0, voo 1-8, 1-6. Tá chovendo aí no aeródromo, 1-8-6? Negativo, aqui o campo tá seco. Ah, então tá bom, obrigado. 8-6, solo 5-3, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05 na sua escuta, 8-6. operador é o Zan 3399. Chama a torre, 118-395. Salvador, copia o C3399. Afirmativo, prossiga. 399 na escuta. Tá, 3399, torre. Confirma 3399? Afirmativo, da El Leda Bridges. Bom dia, tá 3520, chamação Delta, autorização Aracaju. 3520, bom dia, autorizado Aracaju, 190, direto, decola da pista 10, curva esquerda na Puca Jamo, após direto, controle 208, sendo 5013. Autorizado Aracaju, 190, sai da Puca Jamo, direto, 208, 5013. Correto, chão puxa para estacionamento, 3520. Tomara, puxa estacionamento. 0, pushback, estacionamento 04. 5204, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama ele para o táxi. Táxi à direita via Índia,